your reply to a program. Voo 1076 na posição 6 para prosseguir questionamento. Então no 074, né? Corrigindo, 074. Ok, aguarde para o pushback, vai passar uma aeronave da Trip a cauda, a bola será liberada, ok? Ela vai cruzar a cauda em direção aí ao remoto do pátio. Aguarde para o push no 074. Seguinte, voo no 074. Recife 260. 260, 405. Position 14, 5515. Roger, clear to April 1, stand 14, 5515. No 074, coordene com a equipe de solo. Assim que o ATR passar a cauda, execute o push informe táxi. No 074. Sente, após a passagem do ATR, livre push back acionamento, vamos 074. Certo. Sente autorizado, aliás, decolar, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 nós. Controle 19, decol 08, controle 19, 8. Controle 19, 8, azul 419. Controle Salvador, muito boa noite, azul 419. 409. 309 da azul, acione o código 5102 para ser conforme autorizado. 5, 1, 0, 2, 4, 0, 9. Solo, gol 1074 POB de nós 4, alternando Galeão com patrulha de 5, pronto para o ataque. Livre táxi para o ponto de espera, dando 0 via Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612, gol 1074. Livre táxi para o ponto de espera, dando 10 via Juliette Alfa, gol 1074. Salvador, boa noite, gol no 074, próximo do ponto de espera, dá 1-0. Autorizado, alinhar e decolar, avião turno 20 graus, 1-2-0-0-7-4. Livre, alinhar e decolar, dá 1-0, gol no 074. Dial 74 decola 1-3, controle 198. 198, 1074. Hello, depart. Good evening. Go 1074, pressing 2000 with you. Good evening, 1074, climb 360, Del Departure. 360, Del Departure, go 1074. Boa noite, TAM 3178, ciente da Tango. 3178, voa posição Itap, desce até o 040. Direto Itap, descendo para o 040, para 3178. Salvador, boa noite, eu vou chegar 6224 com a informação. Tango. Boa noite, 6224, identifique. Boa, 6224, boa na mão. Pior controle, identificou, descendo ao 110 Amã, Oxené 6224. Afirmativo, reduz velocidade para 210 nós, desce até o 050. 050, reduzindo 210 nós, Oxené 6224. Azul 4209, Recife agora 1251, alternando no 3325, Azul. 251, 3325, 4209. Vai passar da El cruzando 120, voo 074. Controle, voo 074, chefe rádio. 074, 5/5, cruzando 130, prossiga. Na frente, correção, aguardando para transferência. Solo Salvador, até 3305, informação, Tango, cópia Recife. Aeronave modulou, eu? Tango 3305. 3305, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, prossigo. Recife 330, Perusco 58, decola no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, 14.118.612, seu código 5106-3305. 3305 autorizado, 330 para Recife 58, valda 10, curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju, 19.8, 18.6, 5106. Chove, pronto, puxa o acionamento. Vai chamar. 78, Delta 2000, autorizado LF, 613. Autorizado LF, 1013, 2000, autorizado LF, tá 3178. Oceaner 6224, reduz para 170 no 70. 170 reduzido, Oceaner 6224, desce para 3.000 pés, 1013. 3.000 pés, 1013, Oceaner 6224. 3178, torre 118, 612. Torre 118, 3178, boa. Boa, China 6224, autorizado, LS, reporte estabilizado. Afirmativo, informa que já está a 10 milhas do externo, está estabilizado, visual com a pista, China 6224. 6224, chama a torre 118-6. 118-6, obrigado, até já. Reporte 3, checado final, pista no zero. Quem reportará? Satisfeito. Está passando o marcador externo, com o trem de pouso baixado e travado, avistando a 1 na pista 1 a 0. Fica autorizado o pouso, 1 a 0, 0 graus, 1 a 0 mais. Trem de pouso na 1 a 0, está em 3178. Torre de Salvador, é o Oxané 6224, 7 milhas do externo, está em pista vista, está estabilizado. Número 2 na sequência, reporte passagem externo. Firmativo, será reportado externo 6224 da hoje. Solo Salvador, TAM 3305, posição 4, pushback, acionamento. Autorizado, reporte táxi 3305. Autorizado, chamar 3305. Externo, Oxané 6224. Gente, aguarde pista livre. O 3178, seu solo foi aos 29, livre à direita, 29 solo. 29, obrigado. Salvador, muito boa noite, está 3178, livrou na Eco, você escuta. 3178, táxi autorizado, Alfa Kilo, Pátio 1, posição número 7, está 3178. Alfa Kilo, Pátio 1, posição 07, está 3178. Para o táxi TAN 3305, 85 a bordo, 4 horas e 15, alterna Natal. Livre táxi, ponto de espera da 10, quando lá chame torre 7186, uma boa noite, 3305. Ponto de espera 1086 com a torre boa, 3305. Sou Salvador, boa TAN 3305, ponto de espera pronto. Autorizado, alinha mantém. Alinha mantém, 3305. Confirme quem chamou a torre. É o Rio 5972, senhor. Autorização nível 320, com destino ao Galeão. Ok, 320, estou autorizado para o Galeão na Peruísco 50, decola da 10 com curva à direita, saída da El Leda, depois Bidev. Frequência do controle 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5110, o Rio 5972. Autorizado, Galeão nível 320, decola da pista. Bidev, controle pela Peruísque 50, controle de saída 119.8, torre 118.6, transponder 5110, o Rio 5973. Informe para o puxo acionamento 5972. Chamará para o puxo acionamento Rio 5973. Salve Salvador, Chanel, 224. Ah, prosseguindo via alvo. Salvador, Xenel, 6224. 6224, tem táxi autorizado Alfa, Kilo, vai passar pelo interior do Pátio 3 e estacionar no Porto.